Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Como já é hábito, temos a equipa reunida em estúdio. Lembro que é constituída pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael e Daniel Pereira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Todos acabados de chegar a estúdio, como os senhores ouvintes percebem, todos fresquinhos. Reiteramos mais uma vez que este Clube de Rádio é um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa, que em qualquer momento podem solicitar a sua participação no programa. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos já saber as rubricas para hoje. Temos numa notícia de âmbito internacional, Inês Garcia. Hoje vou destacar a atribuição do Prémio Nobel da Paz à Malala Yousafzai e ao Kailash Satyarthi. Ah, mas que bem que tu falas, Inês Garcia. A seguir temos uma sugestão de cinema. Hoje vou falar do filme Drácula, A História Desconhecida. Uma velha história, de terror ou não. Sugestão de leitura, Inês Pereira. Vou sugerir A Procura do Alasca. Tudo bem. Biografia, desta vez, Carolina, é de quem? Vou sugerir. Olha, o nosso Cavaleiro de Oliveira também tem direito aqui a uma biografia no programa A Escola e o Meio. Muito bem. De política, temos aqui o nosso Francisco Carvalho, que não se esqueceu de trazer aqui mais uma achega que vai criar alguma polémica, ou talvez não. A criação de uma nova disciplina. No 12º ano. Sim, porque os alunos do 12º ano até têm um horário muito leve e, portanto, precisam de mais umas horitas ali. Vamos já discutir isso. No desporto motorizado, o nosso Pedro vai nos trazer as novidades. Sim, as datas importantes. Que vêm aí já no próximo calendário. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Falta-nos ainda a sugestão de leitura da nossa Inês Pereira. Sugiro A Culpa das Estrelas, que é um livro descrito por muitos como apaixonante, cómico e dramático. O autor deste livro é de nacionalidade americana, seu nome John Green, conhecido não só pelos seus livros, mas também por colocar vídeos seus e do seu irmão na internet. Este livro, que foi um primeiro best-seller no New York Times, pouco tempo após ser publicado, relatou-nos a história de Hazel Grace, uma rapariga de 17 anos, a qual foi diagnosticada câncer na tireoide, afetando mais tarde os seus pulmões. A Hazel tem de andar sempre acompanhada por um cilindro de oxigênio e uma cânula no nariz para conseguir respirar. Um certo dia, quando se encontrava no grupo de apoio, onde estava reunida com outras pessoas que passavam pelo mesmo que ela, conheceu Augustus Waters, um sobrevivente ao cancro há 6 meses. A partir deste momento, surge uma incrível história de amor entre os dois, que os leva a Amsterdão numa incrível aventura em busca do escritor preferido de Hazel. Um livro estonteante que apenas conseguimos deixar de ler quando chega ao fim. Um final inesperado que reserva lágrimas e sorrisos a todos os leitores. A Culpa das Estrelas foi também adaptada ao cinema, contando com Shailene Woodley e Hazel Elgort nos papéis principais. Uma sugestão de leitura para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. Pois muito bem, Pedro Oliveira. E a música, qual vai ser? Caso os meus caros ouvintes tenham perdido do programa anterior. Exato. Podem sempre aceder ao nosso site da internet, a Rádio Boa Nova, e ouvir os programas passados. Para esta semana, tenho a continuação do fator da semana anterior, com o tema Dunas, de GNR, Billie Jean, Michael Jackson e Rui Veloso com o tema Canção Alta. Rasgados por cantos e hortelãs, than I can. Eu tenho os meus lábios de frescos gelados, as dunas em câmara lenta como da TV, as dunas. Passemos então, depois desta sugestão de boa música, passemos então à notícia de âmbito internacional. Eu chamo a particular atenção, a vossa particular atenção, para esta notícia que a Inês escolheu, porque está relacionada com uma figura de uma jovem da vossa idade que ganhou fama internacional por muitos maus motivos, porque foi, aliás, o objetivo de quem a baleou há alguns anos atrás era matá-la, não conseguiu e conseguiu criar um novo Prémio Nobel da Paz, que foi assim que ela foi distinguida. Para além de que já não é o primeiro prémio que ela recebe, ela ano passado foi distinguida com o Prémio Sakharov pelo Parlamento Europeu. E tem sido uma voz incómoda para muitos, mas uma voz de uma jovem que ecoou pelo mundo. Vamos ouvir então atentamente esta notícia. O Prémio Nobel da Paz foi atribuído no dia 10 de outubro à ativista paquistanesa Malala Yousafzai e ao indiano Kailash Satyarthi. O anúncio foi feito em Oslo pelo presidente do Comitê Norueguês do Nobel, que afirmou que as crianças têm de ir à escola e não podem ser financeiramente exploradas. O prémio foi atribuído aos dois ativistas pela sua luta contra a repressão de crianças e jovens e pelo direito das crianças à educação. O Comitê Nobel chama a atenção para a atribuição do prémio a um hindu e a uma muçulmana, a um indiano e uma paquistanesa, que se juntam numa luta comum pela educação e contra o extremismo. Malala Yousafzai tornou-se conhecida pela sua defesa do direito universal à educação em todo o mundo. Em 2013, a paquistanesa de 17 anos foi galardoada com o prémio Sakharov, atribuído pelo Parlamento Europeu. Torna-se agora a mais jovem vencedora do prémio Nobel. Em 2012, a jovem foi alvo de um atentado por um grupo talibã que controlava a região paquistanesa onde vivia. Malala sobreviveu e tornou-se uma das vozes mais ouvidas na área dos direitos das crianças à educação. Entre as muitas ações em que participou, sublinha-se o discurso da jovem da sede da ONU, em Nova Iorque, em que apelou à tolerância e à compreensão entre os povos. Malala estava numa aula de química quando soube que tinha sido distinguida com o Prémio Nobel da Paz. Sentiu-se honrada por receber uma distinção que diz não merecer. Na reação ao prémio, mostrou firmeza nos seus objetivos e prometeu que a sua luta pelo direito das crianças à educação não irá esmorecer. Sinto-me honrada por ter sido escolhida com o Prémio Nobel da Paz. Sinto-me honrada com este precioso prémio. E estou orgulhosa por ser a primeira paquistanesa e a primeira jovem a conseguir este prémio. É uma grande honra para mim. Malala sublinhou que este prémio é para todas as crianças sem voz, para lhes dar coragem. A paquistanesa queria ser médica e agora quer ser uma boa política, voltou a mostrar a sua faceta de oradora eloquente e desembaraçada quando lembrou que o prémio não era só seu, mas também do indiano Kailash Satyarthi. Estou muito contente por ter partilhado este prémio com uma pessoa da Índia, com alguém com um grande caminho pelos direitos das crianças e contra a escravatura infantil. Inspira-me. Estou muito contente por ver tantas crianças que caminham pelos direitos das crianças e que não estou sozinha. Malala referia-se ao ativista dos direitos das crianças, Kailash Satyarthi, de 60 anos, que abandonou uma carreira de engenheiro eletrónico para se dedicar à luta contra o trabalho infantil nos anos 80. A organização que fundou já conseguiu retirar perto de 8 mil crianças do trabalho escravo, conseguindo devolvê-las à educação e ajudar na sua reintegração. O ativista agradeceu o prémio, que representa o reconhecimento da dor de milhões de crianças. Satyarthi é o promotor de vários movimentos da sociedade civil, incluindo o maior dedicado a este tema, a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, que une organizações não-governamentais, sindicatos de professores e de comércio de todo o mundo. Também fundou a Campanha Global pela Educação, que visa combater a crise global na área. Malala disse ter-se comprometido com Satyarthi, com quem falou ao telefone, a apelarem aos respectivos primeiros-ministros da Índia e do Paquistão para que estejam presentes na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz em Oslo, a 10 de dezembro. Malala e Satyarthi pretendem caminhar juntos para que todas as crianças tenham educação. Vamos ter de estabelecer ligações fortes entre o Paquistão e a Índia. Para Malala, o Prémio Nobel que acaba de receber é tido como um encorajamento para continuar a sua campanha em defesa do direito das crianças à educação e da igualdade entre os homens e mulheres. Às vezes é muito difícil expressarmos os nossos sentimentos, mas senti-me muito honrada, mais poderosa e corajosa. Este prémio é mais que um pedaço de metal. É um encorajamento para continuar, para acreditar em mim e saber que há pessoas que me apoiam nesta campanha. Muito bem, eu acho que esta notícia... Se calhar não apanhou todos nós de surpresa, mas é curioso que nós aqui neste programa da rádio, que já existe há 4 anos, nós falámos várias vezes da situação de Malala. Recordo-me das vossas colegas que estavam cá na altura, que agora já estão na faculdade, a Mónica e a Andreia, terem trazido aqui este tema quando esta menina foi baleada pelos talibãs na sua terra, no Paquistão. A ideia era silenciar uma rapariga que queria ir à escola e queria chamar a atenção que raparigas no Paquistão têm direito de ir à escola. Ela esteve entre a vida e a morte, vocês se calhar já não se recordam, foi em 2011 que ela foi baleada. E ela esteve entre a vida e a morte, veio para a Inglaterra onde foi operada, ela resistiu, teve capacidade física para resistir e tem sido desde aí uma voz, claro que nunca mais voltou ao Paquistão, porque ela se lá voltar tem a cabeça a prémio, como toda a gente já percebeu, não é? Agora, ela tem sido uma voz muito incómoda para estes grupos terroristas e para estes grupos que defendem estes fanatismos e que defendem uma subserviência da mulher em relação... Portanto, eles negam pura e simplesmente que as raparigas tenham direito de ir à escola. Estes grupos, aliás... Vocês sabem o que se tem estado a passar com o Estado Islâmico e vocês sabem que a mulher nestes países muçulmanos, com estes radicalismos, não é a religião muçulmana que prega isto. Estamos a falar de grupos radicais. Eu quero ouvir a vossa opinião em relação a isto, mas eu acho que este Prémio Nobel este ano da Paz está muito bem atribuído. Reparem, a uma jovem de 17 anos que teve a coragem que teve. Podia ter morrido, só não morreu porque teve a sorte de ser operada a tempo e conseguir sobreviver. Mas que tem tido a coragem por ter feito campanha no mundo inteiro e chamar a comunidade internacional. Por vezes nós estamos aqui no nosso mundo confortável e esquecemos que há países onde as crianças não têm direitos e as raparigas não têm direitos. E depois o prémio também para este indiano que fez toda a sua vida a lutar contra aquilo que na Índia é uma realidade para a maior parte dos jovens, que é a escravatura das crianças, não é? desde muito cedo. Então estamos a falar de realidades que felizmente para nós não estão muito longe, mas que existem no mundo. E portanto eu acho este Prémio Nobel muito bem atribuído. Vamos estar com certeza atentos à cerimónia no dia 10 de dezembro, em que estes dois heróis, eu acho que eles são heróis do nosso tempo, porque têm a coragem de fazer aquilo que a maior parte dos seres humanos não fazem, que é passar ao lado. Não lhes diz respeito, passam ao lado. Gostava de ouvir as vossas opiniões em relação a este prémio atribuído a estas duas figuras. Eu concordo plenamente com o que estão a fazer de entregarem o prémio Nobel. Só não estou de acordo é com o que o Estado Islâmico tem andado a fazer, que é decapitarem as pessoas a sangue frio. Exato. Mas o que este prémio pretende mostrar é que o que nós devemos valorizar é a tolerância, é o respeito pelo outro. O Estado Islâmico tem estado a fazer exatamente o contrário. Mas se calhar num programa próximo vamos trazer aqui estas questões do radicalismo e do Estado Islâmico e de como ele está a ser avassalador e no fundo também a comunicação social, que vocês sabem que tem o peso que tem e que está a reproduzir tudo isto pelo mundo. Eu acho que é triste, nós, visto que estamos num mundo tão evoluído e há países como o Islão e a Índia ainda estão atrás... Paquistão e Índia. Ainda estão atrás nestes termos. E acho que, neste caso, os dois prémios Nobel foi muito bem atribuído. Acho que a Malala é uma grande heroína para as pessoas e olhos de toda a gente. E se calhar deve ser um exemplo para todos. Exatamente. Diz, Inês. O que mais me admira na Malala não é só a sua coragem. É o facto de ela não se conformar com a situação vivida naqueles países. Não se conformar com o facto de... Em pleno século XXI, ainda crianças não terem acesso à educação, serem tratadas do modo que são tratadas, as mulheres ainda serem desvalorizadas, tratadas como meros objetos pelos homens. Esta é a realidade. Mas também é triste percebermos que é apenas uma criança de 17 anos que sozinha não vai a lado nenhum. É preciso que mais pessoas, é preciso que mais Kailash e Malalas existam neste mundo para se conseguir fazer a diferença, porque senão não vai haver evolução. É o mesmo que... A Malala a lutar pela educação, o Kailash a lutar pela exploração infantil. Nós sabemos que existem imensas multinacionais, que os produtos destas multinacionais derivam de onde? De trabalho infantil, de exploração infantil. Isto está tudo escondido, ninguém fala sobre isto. E é lamentável que estas situações ainda aconteçam. Tocaste num ponto, é que nós sabemos que isto alimenta os interesses do capitalismo internacional. Que nós sabemos que as grandes multinacionais estão na Índia. Vocês sabem que a Índia é um país emergente, que se vai tornar uma grande potência, tal como a China. A China ainda mais à frente do que a Índia neste momento. Mas vão ser grandes gigantes. A China já poderemos considerar que o é, mas que exploram de forma desmesurada a mão de obra, especialmente a mão de obra infantil. E isto interessa a alguém. Agora, é assim, eles estão a lutar contra um poder muito forte, que é o poder do capitalismo e o poder de quem manda no mundo. Mas a verdade é que a voz deles, entrando em tudo o que é telejornal, sobretudo onde lhes dão eco, pela Europa fora, pelos Estados Unidos, por aqueles países, vai fazendo moça, e acreditemos que quem tem responsabilidades em termos mundiais, sobretudo os políticos, a nível internacional, estejam sobretudo mais atentos, porque há uns anos atrás, se calhar, isto existia ainda pior, mas as pessoas não sabiam, e tentava camuflar-se, pelo menos agora que isto se saiba, e percebamos o mundo em que vivemos, que é um mundo extremamente desigualitário, é um mundo extremamente desonesto, é um mundo onde os interesses pelo dinheiro valem mais que tudo o resto, até o respeito pelo ser humano e pelas crianças. Eu gostava de frisar um ponto do Estado Islâmico que não estou de acordo, é que, como nós já demos conta, há dois portugueses entre eles. Parece que há mais, ó Daniela, eu já ouvi dizer que há cerca de uma dúzia. Agora, olha, vamos trazer isso cá num próximo programa. Porquê que os jovens ocidentais, não está a acontecer só com portugueses, estão a ser atraídos por estes radicalismos? Nós que teoricamente fomos educados na democracia, na liberdade, na igualdade, e que devíamos valorizar esses princípios, porquê que temos jovens na Europa que estão a ser atraídos por este... Porque é verdade o que Daniel diz. Há uma série de jovens europeus, inclusivamente portugueses, que foram já identificados no que se está referenciado no Estado Islâmico. Mas vamos trazer isso cá num próximo programa. O movimento dos radicalistas islâmicos também é preocupante, porque o plano deles é também incluir conquistar a Península Ibérica. Como conquistaram no século VIII. Pois, lembras-te, os muçulmanos, sim, conquistaram a Península Ibérica. Há de facto analistas políticos que dizem que há um hipotético mapa em que eles colocam, inclusivamente, não só a África, mas também já a Península Ibérica, pois, que uma vez já foi deles na história. É. Mas vamos trazer cá esse tema brevemente, está bem? Até pode ser já para o próximo programa. Rádio Boa Nova. Michael Joseph Jackson nasceu na cidade de Gary, a 29 de agosto de 1958, e faleceu em Los Angeles, a 25 de junho de 2009, e foi um famoso cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário, ativista americano. Segundo a revista Rolling Stone, faturou em vida cerca de 7 bilhões de dólares, fazendo dele o artista mais rico de toda a história, e um ano após a sua morte faturou cerca de 1 bilhão de dólares. Começou a cantar e a dançar aos 5 anos de idade, iniciando-se na carreira musical aos 11 anos como vocalista do Jackson 5. Começou logo depois uma carreira solo em 1971, permanecendo como membro do grupo. Reconhecido nos anos seguintes como rei da pop, 5 dos seus álbuns de estúdio se tornaram-se os mais vendidos mundialmente de todos os tempos, como Thriller, editado em 1982, e Dangerous, em 1991. A idade adulta, gravou o álbum mais vendido e popular da sua história, Thriller. Jackson é frequentemente citado como o maior ícone negro de todos os tempos e com grande importância na quebra de barreiras raciais, abrindo portas para a dominação da música negra na música popular e pessoas com alto estatuto conseguirem aquilo que têm hoje em dia. agora fiquemo-nos por uma biografia, desta vez de um homem e de quem? Ora, imagina. É um cavaleiro medieval. Que é o nosso ex-libris em Oliveira do Hospital. E por acaso eu até trouxe para este programa para confirmar que o Domingos Joares é a nossa figura, é o nosso ex-libris. Então, diz-nos a biografia do nosso Domingos Joares. Domingos Joares foi um cavaleiro do reino de Portugal, proveniente do concelho de Oliveira do Hospital. Pelo que se pensa, nasceu em 1670. Ao contrário do que muitos pensam, Domingos Joares não era, pelo que se sabe, um humilde ferreiro que encontrou um tesouro e fugiu para a França onde se distinguiu nas armas. Mais tarde, casou com Domingas Sabachais. É o nome giro. Ambos estão sepultados em dois túmulos com estátuas jacentes na Capela dos Ferreiros. Na parede desta capela está também representado por uma pequena estátua de guerreiro montado no seu cavalo com uma espada à cintura de Domingos Joares. Existem descendentes de Domingos, como por exemplo o seu sexto neto, Frei André do Amaral, que foi chanceler Moura da Ordem de Malta, embaixador em Rhodes, comendador em Vera Cruz, Ancemil, Chavão, Vila Cova, entre outros. Foi condenado por alegada traição em Solimão II, quando foi tomado a Rhodes pelos turcos, tendo assim sido decapitado em 1522. Muito bem. Ficaram a saber a história, se é que já não a sabiam, provavelmente os oliveirenses sabiam esta história do Domingos Joares, que foi um cavaleiro medieval que acabou por se tornar, que mandou construir aquela capela mortuária que está ali junto, agora dentro da Igreja Matriz, que é chamada Capela dos Ferreiros, porque ele mandou fazer aqueles dois túmulos, como era próprio da nobreza da época, para se fazer sepultar, e ali está até aos nossos dias, passado todos estes séculos. Como sabem, ele tornou-se o ex-libris da Oliveira do Hospital, pois na própria capela, para quem a conhece, quem não a conhece, recomendamos que vão lá. Dizia o escritor Miguel Torga que visitar a Capela dos Ferreiros é conhecer a Idade Média ao vivo. Há numa pequena prateleira a estátua do cavaleiro, e é essa estátua do cavaleiro que depois foi ampliada para aquela estátua que nós temos na rotunda ali, até quando se vai para a nossa escola. Também há uma polémica que todos os alunos me dizem: mas a estátua original do cavaleiro Domingos Joares não é esta que está em Oliveira, é uma que está no Museu Machado de Castro em Coimbra. Provavelmente na época terão sido feitas duas estátuas, e uma, por alguma razão, porque o atual Museu Machado de Castro foi em tempos sede bispado, e portanto tinha toda a lógica que uma fosse oferecida para a sede bispado. Provavelmente elas serão contemporâneas, portanto não há aqui a polémica de um original, outra é a cópia. O nosso é o original, é a cores, é assim num tom branco, mas é uma capela extraordinária que devem visitar. Já agora, de estilo gótico, convém visitar, porque eu deparo-me todos os anos com alunos naturais e que viveram sempre em Oliveira do Hospital e não conhecem a Capela dos Ferreiros, que provavelmente é património nacional, é considerado monumento nacional há muitos anos, e é provavelmente do património mais valioso que temos no nosso concelho. FM Boa Nova. Vamos avançar para uma sugestão de cinema. Então, Drácula. É. Que medo. Então, trago como sugestão, depois de quase um século de estreia no mundo cinematográfico, a história do homem que se tornou Drácula. O título deste filme é nem mais nem menos que Drácula, a história desconhecida. Com uma duração de 92 minutos, esta história combina um drama real com um mito. Por um lado existe o conto do príncipe Vlad, e do conde Drácula. Por outro, o filme explora a lenda dos vampiros. Cabe a Luke Evans, conhecido pelo filme Velocidade Furiosa 6 e pela saga do Hobbit, o papel do homem que se transforma em vampiro para destruir os seus inimigos e ao mesmo tempo proteger a sua família. Ao juntar mitologia, história e ficção, o filme procura dar uma nova visão a uma das principais personagens pop de sempre. Uma visão mais amorosa do que é habitual, já que Vlad, o primeiro vampiro da história, deve-se exclusivamente ao amor pela mulher e pelo filho. Esta ação e aventura conta ainda no elenco principal com Sarah Gadon, Dominic Cooper, Dear Maid Martha e Samantha Barks. Gary Shore realiza e Michael De Luca produz este épico de ação e aventura cheio de efeitos especiais que não vais querer perder. Podes ver este filme nas grandes salas de cinema de Viseu e Coimbra, e penso que estará no cartaz do próximo mês no Centro Cultural de Távora. E vai estar também, seguramente, na Casa da Cultura, César Oliveira, em Oliveira do Hospital. É um clássico, Conde Drácula é um clássico, mas é um clássico que faz todo sentido continuar a ser visto. Rádio Boa Nova. Muito bem, Sr. Pedro Andrade, chegamos à sua parte. Estamos a falar de desporto motorizado e desta vez temos que saber o que é que vem por aí nos próximos dias e fins de semana. É verdade. Nos próximos dias, 31 de outubro e 1 de novembro, irá decorrer para o Campeonato Nacional de Todo Terreno, em Porto Alegre, a última prova do campeonato, onde se vai achar o novo campeão. Ainda este fim de semana, durante os dias 23 e 26 de outubro, em Espanha irá decorrer a penúltima prova a contar para o WRC. No dia 26 irá decorrer a contar para o WTCC a penúltima prova no Japão e ainda no dia 26 irá decorrer também a penúltima prova da temporada na Malásia a contar para o MotoGP. As provas que decorreram no passado fim de semana a contar para o Campeonato Nacional de Rally, Campeonato Alemão de Turismo e a prova que decorreu na Austrália no dia 19 a contar para o MotoGP serão melhor analisadas no próximo programa. Quem é amante do desporto motorizado não está a perder o teu programa porque fica aí a par de tudo o que se passa pelo mundo. Rádio Boa Nova. Espetacular. O Francisco, já na senda daquilo que tem dito nos programas anteriores sobre aquela nova visão da democracia, uma nova arquitetura democrática, vem propor algo que se calhar não vai ser muito polémico, mas ainda assim quero saber a vossa opinião, que é? É uma nova disciplina. Ora, vocês já tinham poucas, estavam mesmo a precisar, era de mais uma disciplina para estudarem. Então vão lá ver se concordam com a proposta de Francisco. Para preparar ainda mais o cidadão para este inovador regime, é necessária a existência de uma disciplina política que ensine o cidadão a intervir diretamente na política e corretamente. Esta disciplina seria apenas ensinada durante o 12º ano, pois é a altura em que o estudante está prestes a entrar na sua vida profissional e, muitas vezes, já tem 18 anos e até porque não é uma disciplina que necessite 3 anos de ensino. Esta disciplina seria obrigatória e contaria para a média final do aluno. Portanto, se perceberam bem, o que o nosso Francisco propõe é há um déficit de conhecimento do funcionamento da democracia, os nossos cidadãos mostram terem poucos conhecimentos como funcionam os nossos órgãos políticos, têm pouca consciência cívica, há que os preparar melhor. No final do 12º ano, no 12º ano os alunos estão no fim da escolaridade obrigatória, estão com 17 anos quase a fazerem 18, a maior parte dos alunos faz 18 anos enquanto frequenta o 12º ano ou logo depois, portanto vão ser cidadãos já que vão votar. E a proposta é uma disciplina com o nome de política, não é, Francisco? Que nome é que tu escolheste? Política? Introdução à política? Seria, à volta disso, seria sim, política. Sabes que esta disciplina já existiu. Pois. Logo após o 25 de Abril, os nossos governantes entenderam que era necessário haver uma disciplina de política na escola. E houve, durante muitos anos, no final do secundário, introdução à política. Portanto, não é propriamente uma novidade. Agora, é uma novidade nos últimos anos. Há décadas, aliás, eu estou no ensino há um quarto de século e já não havia esta disciplina. Portanto, que provavelmente, Francisco, se calhar tens ideia o que é que se estudaria. Funcionamento da democracia, as regras democráticas, funcionamento dos órgãos, dos órgãos políticos, portanto, o poder legislativo, executivo e judicial a quem está entregue. Seria conhecimento. Por exemplo, ainda outro dia, numa turma de 11º ano, um aluno me perguntou como é que se formava governo. Porque às vezes as pessoas pensam que nós votamos diretamente num governo. Nós não votamos diretamente num governo. Nós votamos em partidos. O partido mais votado é que forma governo. Outro aluno perguntou-me, num outro dia, o que é que tinham sido isto das primárias. Ou seja, alunos que já estão, atenção que eu tenho alunos com 20 anos já no 11º, é um bocadinho atípico, mas já tenho. Tenho alunos com 20, com 19, com 18, com 17. É gente que já está prestes a votar ou que já vota. E, no entanto, revelam este desconhecimento. Se transpusermos isto para a sociedade, aqueles que já passaram pela escola, vamos encontrar, infelizmente, tem muita gente que não tem estes conhecimentos. Portanto, se calhar faz sentido. O que é que vos parece? Esta não é polémica. Então, Inês, o que é que achas? Gostarias de ter no 10º? Estás no 10º. Daqui a 2 anos, gostarias de ter política? Eu gostaria porque confesso que há muitas coisas que eu não sei e que gostaria de saber. Portanto, acho que só seria produtivo para todos nós. Não seria uma disciplina, com certeza, difícil. Não. Seria muito interessante porque ia-se adquirir conhecimentos e, como diz o Francisco, contaria para a média, obviamente. Seria até uma oportunidade para ter uma boa nota e melhorar a média. Provavelmente teria muito a ver, não estou a puxar a brasa à minha sardinha, juro que não estou, mas política teria muito a ver com história. Iria fazer muito jeito à área das ciências e tecnologias que não têm história, porque nós em história abordamos, por exemplo, o funcionamento do nosso sistema democrático no 12º ano. Faz parte do programa, mas quem anda em ciências e tecnologias não tem. Nesta a política, neste regime, claro que seria, teria outros temas, não seriam os da política atual. Seria abordada a política atual, mas apenas para comparar com a política que teria. Sim. Porque ele está a propor esta disciplina partindo do princípio que alguém o está a ouvir com poder político neste país e quisesse revolucionar a nossa democracia e aplicar. Mas vamos ver que um dia, não pode não ser já, mas se calhar quando alguns de vocês chegarem à política, podem, ou pelo menos o Francisco, que é aquele que mais acredita nas suas propostas, poderá aplicá-las, quem sabe. Mas este regime também, se fosse para ser aplicado, também não seria neste momento, não sei. Agora, o teu sistema, o sistema que tu propões aí, exige muito mais dos cidadãos. Pois. Exige mais conhecimento, maior proximidade, mais intervenção. Para o ideal para este regime seria que o ensino já estivesse, como eu aqui o propões, e aí podia entrar este regime e seria mais fácil. Não seria tão grande assim o choque, se calhar. Se esse ensinamento fosse gradual. Sim. Mas olha, eu até conviria, estávamos há pouco a brincar, em off, que poderíamos enviar esta proposta ao senhor, ao senhor Primeiro-Ministro, mas sobretudo ao senhor Ministro da Educação, professor Nuno Crato. Poderíamos propor-lhe que ele, se calhar já seria necessária esta disciplina, independentemente de ainda não estar a tua arquitetura democrática nova, não faria mal nenhum aos alunos do 12º ano terem esta disciplina. Só faria bem. Só faria bem, porque lhe traria mais conhecimentos. Mas depois há... Como a política é uma coisa muito complicada para muita gente, por isso muita porque gente... desconhecem. Pois, e muitas vezes nem sequer querem, desconhecem e não têm e dizem vontade, que não tem nada a ver com eles. Não têm vontade de aprender, ver como é que funciona, ou seja, vão lá... marcar presença, como costumou dizer. Olha, e faz sentido que o cidadão deste país ou de outro qualquer diga que não tem nada a ver com política, política que lhe passa ou nada e não quer ter opinião? É um insulto ao próprio regime. Ou a si próprio. E porque provavelmente está a demonstrar ignorância, porque a política tem tudo a ver com o nosso dia-a-dia, com tudo. Está a demonstrar a ignorância não, que tem. Falta o termo. Está a afastar-se do... Não é afastar o daquilo direito que lhe diz respeito. O direito dele. Está a retirar de si um dos seus direitos básicos. Porque se calhar é confortável para algumas pessoas dizerem não quero, não percebo, não quero perceber. E ficam à parte, pois. Não é? Mas não faz sentido porque... Eu costumo dizer aos meus alunos assim, o que estudamos na escola, os anos que cá andamos... O tipo de matérias que estudamos, os impostos que pagamos, tudo tem a ver com política, tudo são decisões políticas e, portanto, nós não dizemos, quando vamos comprar algo ao supermercado e pagamos 12% ou 23% no imposto, não é indiferente, é política. Alguém decidiu assim. Diz, Michael. Eu acho que esta matéria era só boa numa parte, para as pessoas perceberem como é que ela funciona e para não criticarem o político como está, porque eu vejo o que acontece muito é que as pessoas criticam tudo a forte e feio e criticam todo o governo já quase a partir do ano 2005. Eu cheguei cá e ninguém falava bem dos políticos, eu cheguei cá em 2004. Mas a questão é a seguinte. A questão é a seguinte, eles não percebem muito bem, eles próprios dizem até algumas vezes que eu não quero ir votar em nenhum, porque não gostou de nenhum ou não me interessa, mas depois, ali com uma minha ou duas, vai com o seu amigo no bar criticar a política forte e feia, o ministro da Economia, sem saber quem é às vezes, ou sem saber como é que ele se elege e como é que ele funciona. E se calhar não tendo votado, mas depois vai opinar a dizer que está mal. Diz, Daniel. Eu gostava de colocar uma pergunta ao Francisco. Se tu queres fazer, se fosses ministro, querias pôr essas normas? Mas se tivesse uma Constituição que te dissesse tu agora não podes cumprir isto, tu terias disposto a descumprir uma norma da Constituição ou fazias mesmo, punhas isso na Constituição? Eu não posso violar a Constituição porque existe o Tribunal Constitucional e nenhuma ordem de nenhum ministro pode ir contra a Constituição, senão é imediatamente ilegal. É ilegal, é um que crime. É inconstitucional. Pois. Agora, não me parece que aqui haja problemas de constitucionalidade, Daniel, porque a decisão de haver mais uma disciplina A ou B é da competência do Ministério da Educação e nada disso é inconstitucional. Sim, mas eu acho que eu estava teria a falar pelo regime político. Não propriamente pela disciplina. Sim, a disciplina por mim até é. Ah, sim, que a estrutura que ele propõe terá muitos aspectos que colidem com a Constituição, sim, porque na Constituição e também é sagrado o direito de todos terem os mesmos direitos cívicos e políticos e ele ali está a limitar alguns. Então, diretamente inconstitucional. Sim, a arquitetura dele está em parte inconstitucional. Teríamos que mudar a Constituição primeiro, Daniel. E tinha também, tinha de ser estas normas passadas para o Tribunal Constitucional para saber serem analisadas. Se eles aprovavam ou não. Exato. Mas sabes que o Tribunal Constitucional decide de acordo com aquilo que está na Constituição. Muito bem. Mais uma coisa sobre este regime. Há pouco estava aqui o colega, o Michael, a dizer que muito tem. Estava a falar de quem é que tinha gente que criticava o regime. Toda a gente. Toda a gente. Muita gente. Pois, com este regime, como. Mesmo quando. Primeiro são as pessoas que sugerem as medidas. A medida é sorteada e depois as pessoas podem votar se sim ou não. E quando é o presidente a pôr lá a medida é votada pelos cidadãos e aí tem uma coisa positiva, que é o cidadão não pode assim queixar-se de que da medida por, e não pode criticar os políticos porque ele fez parte dessa escolha. Pois, exato, responsabiliza mais os cidadãos. No entanto, está. Os cidadãos podem estar em desacordo com as medidas do cidadão, não? Podem, claro. Sim. Aí votam, dizem que não. Que não estão o voto é de sim ou não. Aí não gostam, põem não. Mas continuam a criticar, não é mesmo? Pronto, mas. Se depois a maioria votar sim, sim. Pois realmente o que foi aprovado não foi o que eles concordavam. Mas isso é natural, não ser mas, humano. Mas nós não temos que pensar todos da mesma maneira. Ah, sim, isso é ser democrático, não é? Mas eu só estou a dizer que se isso fosse implantado, as pessoas não deixavam de criticar, continuavam. Ah, sim. Crítica haverá sim. Nunca, se calhar até mais. Os defeitos não existem. O ser humano nunca está realmente satisfeito com nada. Para de chorar e dizer que nunca mais vais ser feliz. Não há ninguém a conspirar para fazer destinos negros de raiz. Para de chorar, não ligues a quem diz que há nos astros o poder de marcar alguém só por prazer. Por isso para de chorar, carrega no batom, abusa do verniz, põe os pontos nos is. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Para de sorrir, exibir a tua felicidade só por leviandade. Se pode sorrir assim num estado de graça que até ofende quem passa, como se não haja queda no universo e a vida seja moeda sem reverso. Por isso para de sorrir, não abuses dessa hora, ela pode atrair ciúme e inveja. Tu não perdes pela demora e a seguir de chorar. Não ligues a quem diz que há nos astros o poder de marcar alguém só por prazer. Por isso para de chorar, carrega no batom a blusa de verniz, põe os pontos nos is. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser. E agora vamos, minha cara Inês Pereira, a uma bela sugestão de leitura para um destes fins de semana chuvosos. Esta semana trago novamente aos nossos ouvintes um livro de John Green. O nome desta obra é A Procura de Alaska e foi publicado em 2005, chegando ao top de vendas 385 semanas depois. A Procura de Alaska é a história de um rapaz, Miles Halter, que decide ir para a escola preparatória de Culver Creek para encontrar a sua grande incógnita. Miles tenta além de saber as últimas palavras de grandes autores e figuras de destaque. Em Culver Creek, Miles conhece o seu companheiro de quarto, Chip, e os seus amigos, Takumi e Alaska. Alaska é uma rapariga instável e temperamental, e por ela, o protagonista perde-se de amor, apesar de esta já ter namorado. Uma certa noite, Alaska bebe demais e beija Miles, prometendo que mais tarde continuariam. Acontece que nessa mesma noite, Alaska recebe um telefonema que a deixa de rastos e sai da propriedade da escola, tendo um acidente de carro que lhe é fatal. A partir deste momento, começa uma busca por descobrir o que acontecera com Alaska, encontrando Miles assim a sua grande incógnita. À Procura de Alaska é uma mistura de emoções, passando rapidamente o hilariante para o dramático. Suído de uma história emocionante que nos faz pensar no que consiste realmente viver. Uma estação para quatro maravilhosas estações. Boa Nova, Música, desde Oliveira do Hospital. Passemos às notícias da escola acerca do plano de atividades da escola, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e desta vez começamos com uma notícia dada pela nossa Inês Garcia, porque ela faz parte de uma turma onde se fez um projeto diferente numa aula de matemática e ela vai nos dar esta notícia de âmbito escolar. No âmbito da disciplina de matemática, os alunos das turmas C e D do 10º ano, que frequentam o curso de Ciências e Tecnologias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, realizaram no dia 3 de outubro uma atividade experimental cujo tema era Secções no Cubo. O objetivo desta atividade consistia em descobrir os vários tipos de secções que se podem obter num cubo através da interseção de um plano com um poliedro. Para a atividade experimental, a professora da disciplina, Lourdes Freitas, criou um grupo de 4 alunos e forneceu como recursos materiais uma ficha de trabalho, um cubo transparente, uma garrafa com um líquido colorido, um funil e um marcador. A ficha de trabalho continha imagens de cubos, cada um com 3 pontos, que foram assinalados pelos grupos com um marcador no cubo transparente. De seguida, com a ajuda de um funil, foi depositado o líquido colorido para o interior do cubo, até que atingisse os 3 pontos previamente marcados. Através do método de observação, os alunos concluíram que tinham obtido um plano definido por 3 pontos, ou seja, uma secção, e este era um polígono. Para finalizar a atividade, foram desenhadas e classificadas as secções obtidas no cubo em suporte de papel. Esta atividade contribuiu para uma melhor compreensão do conceito e da classificação de uma secção no cubo, e assim os alunos demonstraram interesse e entusiasmo na realização da atividade, comprovando-se que de uma forma lúdica também se ensina e aprende matemáticas. Parabéns à professora e aos alunos. Muito bem. Os senhores ouvintes, se quiserem, e vocês próprios, se quiserem saber mais, e sobretudo visualizar as imagens do que se passou nesta aula, que deu resultados espetaculares em termos de cor nestes cubos, podem visitar a nossa página de Facebook, que é Secundário Oliveira do Hospital, onde temos os alunos a fazer exatamente esta experiência no decorrer de uma aula de matemática, que acho que resultou muito interessante. É uma forma diferente de aprender matemática. E é uma forma muito mais leve, porque de uma forma lúdica, como aqui diz, mais dinâmica, conseguimos aprender a matéria de matemática, que neste caso era as secções no cubo, e foi muito produtiva e acho que se demonstrou que a matemática não tem sempre de ser levada daquela forma muito séria, também pode ser uma coisa mais ligeira. Pois, muito bem, e por vezes a professora Lourdes Freitas encontrou aqui uma forma lúdica e mais leve de vos ensinar, de vos cativar e de vos ensinar aquilo que se calhar teoricamente era mais difícil de aprender, porque vocês neste momento estão a estudar geometria. E desta forma conseguimos ver de uma outra perspectiva o que era uma secção. Porque numa figura temos um cubo com uma secção, mas não dá para ver bem, não é? Então nós próprios fazendo a secção através de um líquido e de um cubo, neste caso, conseguimos visualizar tudo. E resultou, do ponto de vista visual, muito bonito, porque há cubos azuis, cubos cor-de-rosa, portanto resultou muito bonito. Recomendo que vejam a reportagem que a Inês, esta é a reportagem que a Inês acabou de fazer, na nossa página secundária Oliveira do Hospital. A escola e o meio. Passando a outras notícias, o desporto escolar, voltamos a lembrar, está em marcha no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e apresenta várias modalidades. Na escola da Cordinha, os alunos podem escolher futsal, ténis e futsal em iniciados femininos e futsal em iniciados masculinos. Na escola de Lagares, têm também futsal em iniciados femininos e futsal em iniciados masculinos. Na escola da Ponta, as três entradas, podem escolher basquetebol, infantil B masculino e basquetebol iniciado masculino, ténis em vários escalões e acrobática também em vários escalões. Na escola básica número 2 da Oliveira do Hospital, os alunos têm à escolha futsal infantil B masculino, futsal juvenil masculino, natação, vários escalões, e o voleibol em infantil B feminino. Na escola secundária há também várias opções, ténis, vários escalões e mistos, atletismo, também vários escalões e misto, voleibol é iniciado feminino. Temos também aquele grupo que toda a gente conhece pelo seu elevado grau técnico e de elevada competência já, que é a ginástica de grupo e acrobática, em vários escalões, da responsabilidade da professora Aristita. Todas estas modalidades ainda estão a aguardar a chegada de novos interessados e estão, por isso, as inscrições abertas. Precisamente o grupo de ginástica acrobática de grupo, da responsabilidade da diretora técnica, a professora Iris Narciso, já teve a sua primeira atuação este ano letivo, no passado dia 11 de outubro, em Tábua, na 2ª Gala de Desporto. Esta apresentação foi especial porque teve a estreia de muitas atletas, as mais novas que entraram para o grupo. A sua atuação correu lindamente, com a plateia a aplaudir de pé. Também o Clube Europeu está em período de aceitação de inscrições. Todos os alunos interessados devem dirigir-se aos professores coordenadores deste clube, que continuam a ser professores Luís Azedo, Fátima Antunes, Fátima Coceiro, Célia Lourenço e Norberto Almeida, ou então dirigirem-se ao diretor de turma. Precisamente o Clube Europeu promove uma vez mais o programa O Parlamento dos Jovens e o concurso Euroescola. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República desenvolvida ao longo do ano letivo com escolas de todo o país. O programa culmina com a realização anual de duas sessões nacionais na Assembleia da República. Uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário e outra sessão destinada aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico. Esta iniciativa tem por objetivos estimular o interesse dos jovens pela participação cívica e política, envolver os jovens nas questões nacionais, incentivar as capacidades de argumentação na defesa de ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade das minorias, conhecer o funcionamento dos processos parlamentares. Os temas para este ano são: para o ensino básico, combate ao insucesso escolar, e para o ensino secundário, ensino público e privado, que desafios. Convidamos os alunos interessados em participar no Parlamento dos Jovens a apresentar uma lista candidata, constituída por 10 elementos. Cada lista deve apresentar uma, duas ou três medidas sobre o tema, acompanhadas de uma breve justificação. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Eu recomendo aqui, sobretudo a estes alunos que participam já aqui no Clube de Rádio, temos aqui vários alunos que gostam de discutir assuntos políticos, o Parlamento dos Jovens e depois o concurso Euroescola, que nós falaremos posteriormente, que é só para os alunos do secundário, deve ser seguido e vocês devem participar ativamente porque é uma boa forma de discutir ideias, desenvolver capacidades e até de fazer uma viagem ao Parlamento Europeu. Voltaremos a falar disto em próximos programas. A finalizar, digo-lhe que a professora coordenadora da Escola Básica da Cordinha, a professora Fátima Antunes, lembra novamente aos nossos ouvintes e a todos os alunos interessados que no dia 15 de novembro, sábado, entre as 9h30 e as 14h, haverá a 7ª edição da Feira de São Martinho. Trata-se de uma atividade que está muito enraizada em toda a comunidade educativa e à qual a atual direção do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital pretende dar continuidade. Trata-se de um momento de convívio, de partilha e divulgação de tradições da zona norte do concelho de Oliveira do Hospital. Neste dia, alunos, encarregados de educação e professores dos vários níveis de ensino, empenham-se para vender produtos hortícolas, artesanato, doces, frutos secos, entre os quais castanhas, plantas decorativas, petiscos, entre outros, no âmbito de um espírito empreendedor que importa desenvolver desde tenra idade. A feira terá animação por parte da fanfarra dos bombeiros voluntários de Lagares da Beira e do rancho folclórico Rosas de Vila Franca da Beira. Dado tratar-se de uma feira aberta a toda a comunidade, registre desde já na sua agenda esta atividade que merece a sua presença. O fado já diz Fernando Pessoa, não é canção má nem boa, não é alegre nem triste, não é de Coimbra ou Lisboa. É um ser estranho, uma pausa que a alma portuguesa deu ao mar. Quando tudo desejava, sem força para desejar. Toda a canção é um poema ajudado, que diz o que a alma não tem, e a isso não escapa o fado, que é um poema ajudado também. Fado é fadiga de uma alma forte, é uma espécie de olhar que viu o sorriso da morte nos brancos espelhos do mar. É um olhar quase de desprezo. Os deuses se juntam a cantar lá nas alturas, trazidos pelos avós, na poeira das lonjuras. E esses deuses estão em nós, espalham-se pela mesa, convocados pela voz, e só por acaso soa a tristeza. Toda canção é um poema ajudado, Devo dizer aos nossos ouvintes que o nosso grupo está neste momento extenuado, mas está com a certeza de que cumpriu o seu dever. Estamos já a terminar por hoje o nosso programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Por hoje é tudo, despedimos até para a semana. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.